não, não, nada. Eu bebo água que quem me desce quente tem nome de aguardente. Mas se você é só pelo de amor, não precisa chorar. Se quiser curar essa dor, é só me acompanhar pra mesa de bar. Henrique CD, simbora gravar. Vambora beber, vamos embora. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, vamos embora, metaleira. MC Alimentos, grande gatinho. Vai, posto acústico, acústico e som. Passarinho não bebe, que tubarão não nada. Eu bebo água que quem me desce quente tem nome de aguardente. Mas se você é sofrendo de amor, não precisa chorar. E se quiser curar essa dor, é só me acompanhar pra mesa de mar. Simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, vamos embora. Olha, simbora beber, simbora pro bar. Simbora beber, vamos embora. Bora beber. Simbora pro bar. Simbora beber. Simbora. Simbora beber. Simbora pro bar. Simbora beber. Vamos embora pro forró do escondidinho. Agora vai ser os domingos. Vai ter Solteirões e João Bandeiro, os dois juntos. Mais uma da três.